pessoal que acessa o Filmes com Legenda. Eu sou o Toro Man e estamos aqui para mais um podcast. Comigo está aqui o Leonardo Bob. E um convidado especial, que é o Rodrigo, do Quarto Sinistro, lá do E um convidado especial, que é o Rodrigo, lá do Jerimundo Beta. É aqui. É isso aí. Vamos falar hoje sobre filmes, as trilhas sonoras de filmes. Os filmes que a gente assistiu, bons ou não, mas que tem alguma música que nós gostamos. E vamos aqui, vamos começar a falar sobre isso. E com certeza vamos botar aí para vocês ouvirem também, conhecer as bandas, que se vocês não conhecerem. E vamos ver o que, é que vocês acham aí nos comentários depois. Comentem, por favor, a gente agradece. Mais alguma coisa aí, pessoal? Não, só dizer que esse formato de podcast a gente teve a ideia de fazer a partir lá do Rock 30, que é um dos podcasts do Jerimum Beta, que eu tô acompanhando, tá na segunda edição, talvez terceira, quando a gente estiver lançando esse daqui, e tá muito bom. Link vai estar no post, como sempre, como tudo que a gente fala vai estar no post. Então acessem que é muito bom. Fazer até um pedido pro Jerimum Beta e pro Rock 30, né? Consequentemente. Toda vez que eu comento lá, eu peço, feeds pro iTunes já! Mas tem, criatura! Ai, tenha! Eu não vi ainda não. Rapaz, é uma cambada de cego. Do lado direito do site, pô. Em cima de parceiros. Ah, beleza. Eu vou pegar então. Então vamos lá. Quem vai começar aí a falar de algum filme, alguma música? Como é que vai ser? Tu já tá falando, Torinho. Aproveita. Então vamos lá. Vamos aqui então. Vou começar aqui com a... antes de eu começar aqui falando, eu queria dizer que essa música de abertura aí, vocês podem ter, quem já assistiu Poderoso Chefão, deve ter visto alguma similaridade, e isso é verdade. É a música do Poderoso Chefão, cantada pelo Fantomas, que é a banda do Mike Patton, do Faith No More. A Fantomas, que não conhece, é uma banda muito louca, que conta com ele, com o cara do Melvins, que é o Buzz Osborne, e também o David Lombardo, que é o baterista do Slayer. A banda é furiosa e esse disco se chama The Director's Cut, que eles fizeram versões de várias músicas de cinema. Tem, além do Projeto Chefão, tem música do Bebê de Rosemary, e também tem a música do Cabo do Medo e outras lá que eu não tô lembrado agora. Pois bem, já que eu tô falando de Faith No More, então eu vou falar aqui sobre um filme, Judgment Night, que é o... esqueci o nome do filme em português agora. Na época que foi lançado, o filme não é essas coisas todas, também não é ruim, mas também não é muito bom. Não sei se vocês já viram, é sobre um grupo de amigos que assiste um jogo e decide pegar um atalho assistindo a um assassinato de um traficante e tal, aí esse traficante começa a perseguir eles durante a noite toda. Já viram esse filme, já? Não, eu não vi. Não. É com Emile Esteves e Cuba Gooding Jr. E... o filme não é essas coisas todas não, assim, é interessante e tal, mas a trilha sonora é muito mais interessante que o filme. Eu até botei aqui no blog a trilha sonora pra baixar, pra quem quiser. A trilha sonora é o diferencial dela, que são bandas de rock, né, e de metal, cantando junto com bandas de rap, bandas de rap. Então, vamos dizer assim, tem Slayer com ICT, tem o Living Color com o Randy MC, quem mais, o Pearl Jam com o Cypress Hill. Mas essa música que eu separei aqui agora é o Faith No More com a banda, com o grupo de rap Booyah Tribe. Eu não conhecia, procurei saber sobre eles são de Samoa. E é bem interessante essa música. O Mike Patton passa como louco, como sempre, passa o filme todo só gritando. O filme não, a música toda só gritando, enquanto a banda tá tocando e os caras lá mandando ver no rap deles. Essa música é muito legal. É Faith No More e Booyah Tribe com Another Body Murder. I'll keep it going. coming, they from my table. And if I miss, I'll never miss, I'll be the danger. I'm looking forward and I'm looking over my shoulder. And I'm making sale for sale to make the bonus. But I never rest and rest, so never cease. Until my motherfucking witness rest in peace. Cause what they saw, they never seen or even heard of. And if they live, it's just another body murder. Another body murder. Deals to make a kill, and anyone looking gonna get that ass killed. I'm living like a criminal, where criminal I be, and I'm respected in the hood like a G. But if they think about stitching, then they gone. I'm taking off their heads with a motherfucking crow. I gotta pay to play the play to get through, and I ain't through till I'm dumping on a fool. I see the fool running and running, but where they going? Had the wits in my murder, now they know it. What they blast or blast or let them pass? I'll have to think that my life was going in a blast. If I wait to take it longer, that'll be my ass. Searching for these fools while stepping across the grass. Cause they can't hide and hide, and that's real. And what you just witnessed with your eyes got you killed. Another body murder. Bang your head to this. Another body murder. I'll have to get it together to watch your body get murdered. I'll have to get it together to watch your body get murdered. Bang your head. Come on. Bang your head. Bang your head. Bang your head to this. I see a fool wanna try and test the fool. Identify that the fool will have to lose. Fool your tribe, gotta keep it low. Cause the brother that was shot with my motherfucking Uso. Hands up here with my head up. Rally proud, some more games for luck. And better get up. All these busters on my trail. Wanna get where I'm at, but they fail cause they can't fail. I keep failing. I've been staying for shit ever since they have me jailed in. But it ain't all about serving time. It's all about breaking down the bird and serving mine. Another pass of passes. You wanna pass by the wind and the king start passing. All these fools throw in the face time. They gotta get by. They never get the reward. For how long? Till you land. When the gangster like the wind, keep smoking that ass. Bring your head to this. Eu vou falar então de uma música que todo mundo deve gostar, pelo menos lá na época que viu, que é a música tema. Tema não, a música que foi utilizada lá no filme do Máscara. Máscara, pra quem não lembra, é a participação de Jim Carrey. E foi concebido lá. Máscara foi concebido uma combinação de personagens dos quadrinhos, né? E resultou numa combinação entre Coringa e o Creeper, que é o Rastejante. Eu vi que é um herói da DC Comics, se eu não me engano. Aham. E o filme estreou em 1904, com Jim Carrey, muito bom no filme. 1904 é foda, né? 1994. É. Eu vi 1904 também. Em 1994, então, com Jim Carrey. Sobre a banda se chama Royal Crow Review. E canta a música Rei Pachuco, que é a música lá do Cocobongo, onde tem aquela cena de dança que todo mundo tá. É muito boa aquela cena. Eu não consegui descobrir muita coisa pela banda, porque tem muito pouca coisa na internet. Mas a princípio é uma banda que surgiu em 1989 na Califórnia. E eles não fizeram nenhum sucesso assim que dê pra se destacar, tirando essa música do Máscara. Eles fizeram algumas músicas também que apareceram no seriado da Buffy e no Playboy Jazz Festival. Eu não sabia que a Playboy tinha um festival de jazz, mas Meu Deus. É. A princípio eles não pensando são... Pensando aqui em mulheres peladas tocando saxofone. É, sexy. É uma maneira de se pensar. Tocando saxofone. A música então é Rei Pachuco, cena lá do Coco Bongo. Escutem aí. Rodrigo, agora é a sua. Minha vez aqui, vamos falar de um filmaço, um filmão do caralho, eu acho que ninguém aqui vai deixar de gostar, que é O Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei, né? Eu não gosto. Hã? Eu não gosto de Os Anéis. Ah, ninguém é perfeito. Bom, voltando ao assunto, a música que eu vou escolher aqui é Into the West, que toca nos créditos do filme, e é isso aí, escutar essa porra. Essa música é muito mais legal do que a primeira, que do Sociedade do Anel, que é com aquela menina. É, esqueci o nome dela. Enya, né? É. E quem canta essa música é a Enya Lennox do Eurythmics. Exatamente. Essa música é muito legal. O Senhor dos Anéis é um filme que eu chorei 3 vezes no cinema. Oh, meu Deus. Who came before? they are calling from across the distant shore. Why do you weep? What are these tears upon your face? Soon you will see all of your fears will pass away, safe in my arms. You're only sleeping. Vamos lá agora para o meu segundo filme, minha segunda música. É, vou falar sobre um filme... É, aconteceu com alguém assim, de estar assistindo um filme. Não sei de vocês, mas comigo aconteceu com esse filme. O filme é muito massa, o filme é muito 10. Eu sou fã desse cara, do Scorsese. É, o trecho final dos Infiltrados. É, Dropkick Murphys com Shipping Up to Boston. Eu não conhecia a banda, quando eu tava vendo o filme no cinema, eu cheguei, caralho, velho, que música legal, muito legal essa música. Fui procurar ver, procurei na internet, procurei em tudo quanto foi canto, adorei a banda. A banda é uma banda funk americana, que mistura, são todos descendentes de irlandeses lá, né, aqueles irlandeses americanos, né, ou seja, as músicas deles falam sobre bebidas, briga de bar. É uma versão do Matanza, vamos dizer assim, americano. E né? Outras 10 mil outras bandas de Viking Metal, né? É um gênero bem amplo, né? É. E o diferencial deles é que eles usam muito gaita de foles também, na cultura irlandesa, né? Na música deles. Essa música é muito legal. Essa música, por sinal, é a letra dela não é de autoria deles, é uma canção, se eu não me engano, uma canção popular da Irlanda e tal. E da Irlanda não, de Boston, vamos dizer assim, né? Porque o nome da música é Chip Nuts Boston, né? Fala sobre os caras que vivem nas docas lá do porto lá e tal, não sei o quê. Muito legal. E escutem aí que essa música é muito foda. E também vejam o filme, que o filme vale muito a pena pra quem não viu. I'm Chip Nuts Boston com Dropkick Murphys. Falar então na minha segunda música, que é uma música do Tenacious D. Pra quem não conhece, é uma banda que... uma banda praticamente de brincadeira que virou uma banda séria, imagino eu. O Tenacious D é uma banda composta pelo Jack Black, um ator aí que é fanático pro rock e sempre faz filmes relacionados a rock, como Escola do Rock, não. Pau do Rock, qualquer coisa do rock ele adora fazer. Tem até um jogo agora, estão desenvolvendo um jogo lá que eu esqueci o nome. Jogo Brutal Legends. Isso, Brutal Legends, PlayStation 3, que a trilha sonora é bem rock e a arma dele é uma guitarra e tudo isso. E ele se juntou lá ao Kylie, que eu não sei se tornou esse cara. Kyle Gass. Isso, Kyle Gass. E aí são dois gordos roqueiros. E aí no hype da banda, eles fizeram um filme, que é o Tenacious D e The Pick of Destiny, que é a palheta do destino. Que mais ou menos. Que ficou Tenacious D e uma dupla infernal. É, o Brasil consegue sempre estragar as coisas, tirar o sentido de tudo, né? E o filme conta um pouco da história da banda, né? Obviamente fazendo sarro de várias coisas. E tem uma cena muito legal, que é uma das cenas finais do filme, que é um duelo de rock contra o Diabo. O Diabo mesmo. E aí O Diabo é interpretado, desculpe, Léo, o Diabo é interpretado pelo Dave Grohl do Foo Fighters e ex-baterista do Nirvana. E Queens of Stone Age naquela participação do CD. Com certeza. Vamos falar melhor de Stone Age na frente. Melhor CD do Queens of Stone Age pra mim, que eu me esqueci o nome agora, mas é o CD vermelho. Songs for the Dead. Isso, Songs for the Dead. E a música então, que eu quero mostrar pra vocês é essa música do duelo de rock entre eles e o Diabo. Já recomendo que baixem o filme, já que estamos num blog que distribui filmes, né? curiosidade, uma curiosidade a mais sobre essa música, quem viu o filme, quem viu essa parte no filme, o diabo usa uma bateria com 3 bumbos. Como eu não tinha notado isso, que é 666, né? 6 em cada bateria, né? Eu não sei qual foi o método utilizado pra ele fazer os 3 bumbos, né? Ele é o diabo, né? Pois é, não sei se ele mandou rever alguma certa parte da anatomia dele, alguma coisa assim. Então ouçam aí, Tenacious D, a música é Beelzebub. Mortal man. God damn it, Cage! He gonna make you his sex slave. You're gonna gargle mayonnaise. No. Unless we bust a massive monster mamma jam. Dude, we've been through so much shit. Deactivated lasers with my dick. Now it's time to blow this fucker down. Come on, Cage, now it's time to blow doors down. I hear your jibbles, now it's time to blow doors down. Light up the stage, cause it's time for a showdown. We'll bend you over, then we'll take it to Brown Town. Now we got to blow this fucking town. It's gonna rape me if we do not blow doors down. Yeah. coming with me. Taste my lightning, fucker. No! Oh, fuck! My fucking horn! Oh, no! From whence you came, you shall remain until you are complete again. No! You Jables, I'll get you, Tenacious D. Vez agora, vamos falar de uma musiquinha, vamos falar não, vamos ouvir essa porra aqui, a música do Creedence, que já foi colocada em uma porrada de filme, Predador, Forrest Gump, que é Fortunate Son, foi tocar até no Rock 30 essa semana, mas vamos ver, porque a música aqui é muito foda. E é muito legal essa música mesmo, Creedence é muito legal, velho. Tem até no blog aí, se vocês quiserem baixar, o DVD que eu botei, John Fogerty, que é o cantor do Creedence, né? Um show dele, um showzaço foda mesmo. Ele toca várias músicas do Creedence e da carreira solo dele. Quem quiser baixar aí, é DVD-R, ou seja, com menus, seleção de música, ou seja, DVD completinho, quem quiser baixar aí. E essa música com certeza tá no DVD, tá no show. Aqui, vamos falar agora sobre o filme Heavy Metal. É um filme que foi surgido em 1981. Era baseado na revista em quadrinhos Heavy Metal, né, que é uma coletânea de várias histórias assim, separadas assim, de vários autores consagrados e tal, e quadrinistas. E essa música aqui faz parte da parte 2 do filme, que é Heavy Metal 2000, que saiu em 2000, claro. E essa música também é a trilha sonora dele. O filme não é tão legal quanto o primeiro. Não, quer dizer, o filme é fraquíssimo, pra falar a verdade. O primeiro é um clássico, esse filme, parte 2, é fraco. Mas eu gosto muito dessa música. A banda É o Queens of the Stone Age, né? Que é a banda preferida do Bob, né? Essa música se chama Infinity, não tá em nenhum CD dos caras. Só tá nesse... Não sei se saiu lá fora aí alguma edição especial, em algum CD em edição especial deles. No Japão, geralmente fazem isso, né? Mas essa música tá nessa trilha sonora. Pois é. Essa música é muito legal, a levada dela, o Josh Homme, né, que é o cantor, ele canta parecendo que tá com preguiça, assim, mas naquela levada assim, empolgante e tal, não sei, ouçam aí que vocês vão gostar demais. Essa trilha sonora também, para quem quiser procurar depois, desse filme Heavy Metal 2000, tem, além do Queens of Stone Age, também tem System of a Down, tem Pantera, tem Apartment 26, que é a banda do filho do baixista do Black Sabbath, o Geezer Butler. Tem a Monster Magnet, que é uma banda stoner na mesma linha do Queens of Stone Age também, que é muito legal. Eu recomendo a todos aí que procurem. Banda stoner rock eu não conheço nenhuma banda de stoner rock que seja ruim. Eu gosto de todas as bandas de stoner rock que eu ouvi, eu gostei. Caius, Queens of Stone Age, Monster Magnet, Grand Magus, Spiritual Beggars, são todas bandas muito fodas e ouçam aí que vocês vão gostar. Queens of Stone Age com Infinity, trilha sonora de Heavy Metal 2000. We'll be right back. Minha próxima música é a música, uma das músicas tema do Matrix, da trilha sonora original do filme. Do Matrix 1, porque não tinha nada que preste em nenhum dos outros filmes. Então não tem dois. Citar, nem no filme, nem em música, nem em efeito especial. Não, os outros filmes não adicionaram nada, como já foi discutido mil e um comentários em outros podcasts por aí. A música que eu escolhi é a música do Rage Against the Machine, que toca lá no final do filme, naquela cena da cabine telefônica, que ele faz a ligação lá e te dá aquele final subjetivo lá. E é uma música do Rage Against the Machine, então, que é a música é Wake Up. Rage Against the Machine é uma banda polêmica e influente lá dos anos 90, que mescla hip hop, rock, funk e heavy metal. Eu não sei de onde eles tiraram funk, mas tudo bem. É, vi de Wikipédia, né? Ah, cara, mas existe vários tipos de funk, pelo menos. Funkadelic, né? É. É. Eles fizeram até uma versão da Parliament no disco de cover deles. O Rage Against the Machine é uma banda muito legal e é uma curiosidade que aqueles sons todos que parecem sair de uma picape de um DJ, e na verdade é tirada das guitarras do Tom Morello, né? Que o cara é um guitarrista muito foda. Aí que eu ia chegar. Além deles terem as músicas com letras legais, demonstrando aí a favor da liberdade, em prol dos menos afortunados e causas políticas nas letras da música. É, coisa de comunista, né? Coisa de comunista. É, eles têm essa parte política e social aí nas músicas, eles têm uma coisa que sobrepõe a tudo isso, que é o Tom Morello. Que até em Guitar Hero, tá? Tem uma parte que quem jogou Guitar Hero viu no Guitar Hero um duelo que tu tem com o Tom Morello, se não me engano. Mas a banda no ano 2000 acabou, porque desentendimentos. Depois voltaram em 2007 com alguns shows em alguns festivais. Em 2008 fizeram mais alguma coisa. E aí eu não sei dizer como é que tá a situação deles atualmente. Ninguém sabe? É, tá no ar ainda. Não sabe se eles vão voltar a gravar discos ou alguma coisa assim, né? É. Que parece que eles têm uma tudo questão de ego, vamos dizer assim. Foi o ego também que, quando terminou o Rage Against the Machine, os três, né, tirando o Zack de la Rocha, né, que é o vocalista, né, fundaram o Audioslave com o Chris Cornell, né, que era do Soundgarden, né, ele está em carreira solo. E terminaram também o Audioslave por questão de ego, né, porque os caras são tudo estrelinha, assim, vamos dizer assim, cada um tem opiniões diferentes e tal, isso acaba fudendo uma banda, né. No dia que eu comprei a camisa, a banda acabou. Foi exatamente no dia, eu acho. Comprei a camisa, cheguei na internet e li notícias a respeito. Então fiquem aí com... Eu gosto muito de Rage Against the Machine, mas eu prefiro Biohazard. Então ouçam aí Rage Against the Machine, música da trilha sonora do Matrix, o nome da música é Wake Up. Bom, minhas próximas duas músicas eu vou logo avisando que não são de filmes tão bons, mas por serem do mestre Vangelis, eu vou colocar aqui. Tem a música tema do filme A Conquista do Paraíso, um filme dirigido por Ridley Scott, que já fez filmes bem melhores do que os filmes que estão saindo ultimamente. Eu gostaria de mandar pra fogueira a porcaria do Rede de Mentiras, porque o filme ruim, puta que pariu! E entre outros aí, mas a música é muito legal, o Vangelis sempre se superando aí, então aí, A Conquista do Paraíso. Thank you. Meu próximo música aqui é da minha banda preferida no momento. A minha melhor banda da atualidade nova, assim. A banda é o Mastodon. É uma banda americana de Atlanta. Eles são, vamos dizer assim, eu já disse uma vez que eles são o Dream Theater se o Dream Theater fosse homem. É, porque os caras são foda, os caras tocam pra caralho, tanto os guitarristas, o baixista, o baterista é também o melhor baterista da atualidade. E essa música é da trilha sonora do filme Aqua Teen, que é um cartão que passa no Cartoon Network naquela parte do Adult Swim, né? Aquela parte que é o cartão para adultos, né? E fizeram um filme disso. Infelizmente o filme ainda não chegou aqui no Brasil, apesar de ter o filme já tem acho que uns 2 anos já. E essa música, não sei se não, sabe quando você vai pro cinema e antes do filme começar tem aqueles avisos, não fume, não desligue o celular, essas coisas assim, vocês já viram isso, não já? Nos avisos do cinema, não é? Aí como é que se diz? Lá nos Estados Unidos tem a mesma coisa, só que lá nos Estados Unidos, antes do filme começar, passa tipo um desenhozinho de as comidas assim que ficam lá fora na doceria do cinema, né? As comidas falando assim, não desligue o telefone, essas coisas assim, a musiquinha, né? Aí nesse filme tem a mesma coisa, né? Só que chega assim, corta, aí mostra os caras do Mastodon em desenho animado, nem são eles em desenho animado, vamos dizer assim, é um Pretzel, um Nacho, um Almôndega, se não me engano agora, e outra coisa assim, que eles dão uma porrada no nessas comidinhas, né, na pipoca, no refrigerante e tal, e começa a tocar a música, né, eles começam a tocar a música, eles falam, não fale, apenas assista, não sei o que, se você não gostar, vai embora, a gente ainda tem seu dinheiro, não sei o que, você trouxe seu filho, seu bebê não vê esse tipo de filme, deixa ele lá fora, e essa música é muito legal, é Mastodon com Cut You Up, a Linoleum Knife. Essa música é muito legal, rapidinha, tem 2 minutos assim, é a música de introdução do filme. E esperamos ver esse filme aqui no Brasil, né? Se possível, com a dublagem, né, do Guilherme Briggs, né? Que é um dublador foda, ele dublou até uns personagens nesse Adult Swim, né? Aqui no Brasil, no Cartoon Network. Então vejam aí que é muito legal. Mastodon com Cut You Up, por exemplo, Linoleum Live. Linoleum Night. Vai lá. Enrolou no inglês. E última música é de um seriado, não é de um filme, seriado que ainda está em andamento, que acabou a segunda temporada na semana passada. O nome do seriado é Breaking Bad, é um seriado sobre um pai de família, um senhor comum que não fez nada de maravilhoso na sua vida, todo mundo meio que até tira onda dele por ele ser um Zé Ninguém, assim. Uma família que não tem grana, uma família comum. E ele é químico. E ele descobre que ele tá com câncer no pulmão e é inoperável esse câncer. E ele tem ideia que ele tem mais ou menos uns 3 anos de vida e a mulher dele tá grávida. Dentro desse quadro todo, ele decide começar a fazer drogas pra deixar uma grana pra família dele. Como ele não tem nada a perder mesmo? Não tem nada a perder. Como ele é químico, ele consegue fazer uma variação da droga lá com 100% de pureza. Então a droga vira um hit da cidade, assim, todo mundo procura por essa droga. E aí ele faz uma parceria com um ex-aluno dele e começam a produzir. E aí a série vai indo com vários problemas que eles vão tendo disso, problemas de produção, problemas de distribuição, sabe, outras gangues. É muito legal. E aí tem um episódio já na segunda temporada, que já tá bem evoluída essa história deles fazerem a droga, né? Que eles chamam de cozinhar. Na seriada eles chamam, quando eles vão fabricar a droga, eles chamam de cozinhar. E um dos episódios onde eles vão começar a ter um conflito com o pessoal de outro país lá, toca essa música, que é uma música do Los Cuates de Sinaloa. O nome da música é Negro e Azul. E é uma música muito Negro legal. É uma... Black and Blue. Música muito legal, que foi feita especialmente pra série. E realmente aquele episódio ele ficou muito foda, justamente por causa que iniciou com essa música, sabe? O episódio inicia, tu não sabe se tu tá vendo um clipe, o que que tá acontecendo, sabe? Fica meio perdido até que tu começa a notar que a letra da música tem tudo a ver com a série, sabe? Falam até o nome. Ah, então essa música não é a abertura da série, né? É o de um episódio, vamos dizer assim. É, né? Não é a abertura da série, é uma música feita especialmente pra esse episódio, que foi utilizada somente naquele. Depois nunca mais se tocou essa música. Qual é o episódio, você sabe? Eu creio que seja o episódio número 3 ou 4 da segunda temporada, não me recordo agora. E é uma série... Essa série tá na minha lista de séries pra ver, né? Porque eu vejo muita gente falando bem. É com o Bryan Cranston, né? Que é fazer o pai do Malcolm, né? Daquela Sim. série que passava na foto. Cara, a série é fantástica, sabe? Quem gosta de Dexter, tem aquela coisa do personagem principal fazer algo que ninguém pode descobrir, assim, sabe? É fantástica. Uhum. No mesmo nível, eu até digo que é superior, porque eu achei o tema mais interessante. Qual o nome da série? Breaking Bad. Breaking Bad até significa, a tradução pra isso seria uma expressão que significa algo que tá tão ruim que não pode piorar, sabe? Que é o caso dele. Uhum. É um senhor já de uma determinada idade, com um câncer no pulmão, sabendo que vai morrer e que tá produzindo drogas, escondido de todo mundo. É muito, muito boa a série, cara, muito boa. Recomendo. Tem uma similaridade com o Weeds, né? Aquela série que amanhã começa a cultivar maconha e vender pra comunidade. É, só que né? Isso tu pode classificar assim, sabe? O Weeds é pra criança. Breaking Bad é agressivo, cara. O Weeds é cheio de MILF na série, né? A personagem principal é uma MILF, as amigas dela são MILF. E aquela mulher é linda, velho. Eu até comentei no post disso aí no blog. Pois é, eu vi. Então ouçam aí essa música que foi feita especialmente pro episódio. Los Cuates de Sinaloa, uma coisa assim, espanhol, sei lá. Ouçam aí. La ciudad se llama Dud, Nuevo México, el estado. Entre la gente mafiosa, su fama se ha propagado, causa de una nueva droga que los gringos han creado. Dicen que es color azul y que es pura calidad. Esa droga poderosa que circula en la ciudad y los dueños de la plaza no la pudieron parar. Anda caliente el cartel, al respeto le faltaron. Hablan de un tal Heisenberg que ahora controla el mercado. Nadie sabe nada de él porque nunca lo han mirado. El cartel es de respeto y jamás ha perdonado. Ese compa ya está muerto, no más no le han avisado. Y así suenan los cuates de Sinaloa, mi compa. La fama de Heisenberg ya llegó hasta Michoacán. Desde allá quieren venir a probar ese cristal. Ese material azul ya se hizo internacional. Ahora sí le quedó bien a Nuevo México el nombre. A México se parece en tanta droga que esconde, solo que hay un capo gringo, por Heisenberg lo conoce. Anda caliente el cartel, al respeto le faltaron. Hablan de un tal Heisenberg que ahora controla el mercado. Nadie sabe nada de él, porque nunca lo han mirado. A la furia del cartel, nadie jamás ha escapado. Ese compa ya está muerto, nomás no le han avisado. Minha próxima música também é do Vangelis, numa merda de filme, porque o filme ruim, puta que pariu. O Torinho gostou, porque ele é perfeito, né? Mas o filme Alexandre, uma bosta. Um filme caro e mesmo assim uma bosta, onde o Alexandre é um chorão. Português. Não, mas isso aí era verdade mesmo. Enfim, o filme é uma merda, mas a música é muito boa. A música do Vangelis, chamada Megas Alexandros. Escuta aí. E para o zonanista aí, plantão também, né? Esse filme vale a pena também por causa que tem a Rosário Dawson, né? E Noazinho. E tem a Angelina Jolie também, né? Que faz a Angelina Jolie que não envelhece, né? Melhor ainda. Pois é. Tem cara de ser irmã dele, mas é a mãe, né? Thank you. Pois bem, galera, isso aí foi o nosso podcast aqui, temático sobre trilha sonora de filmes, né? Espero que vocês tenham gostado. Comentem aí o que, que vocês acharam. Também, se vocês tiverem alguma ideia de algum tema que a gente possa falar aqui, né? A gente agradece. E é isso aí. Alguém, alguma coisa aí pra falar? Bob, Rodrigo, o que, é que vocês querem falar aí? Acessem o Girimumbeta, www.girimumbeta.com.br. Lá você vai encontrar um monte de bosta, coisas úteis ou não. E é isso aí. É melhor que quem gosta da cultura nordestina, quem gosta da cultura nordestina, né? Acesse o Girimumbeta, que é muito legal. E também lá, ouçam também um podcast lá, Rock 30, que foi foi a inspiração desse podcast aqui que a gente fez hoje. Com muitas músicas legais lá também. E é isso aí. O Girimumbeta Blues, vamos lá. E Bob, vamos aí, o que, é que você tem pra falar? Não, que esse é mais um podcast aqui desse blog que é de brincadeira, né? Porque a gente sabe que o pessoal daqui não é ouvinte de podcast, um ou outro que tá ouvindo. Apesar que o último podcast teve em torno de... foram 240 downloads direto onde eu hospedei ele pra streaming. E mais uns 70 downloads ou 50 do ForShared, né? Então até que tá, vale a pena fazer pra esse pessoal que tá ouvindo. Se você ouvir e comentar, muito obrigado. Alguma coisa pra gente saber se tá legal ou não. Porque realmente, se o pessoal não comenta, não tem graça fazer, né? Eu sei que é chato ficar sempre falando isso, sabe? A gente nem pede pra comentar nos filmes, porque o pessoal comenta o que quer, mas pelo menos aqui no podcast comenta aí que é legal a gente saber, porque dá um trabalhinho fazer. Valeu aí. E é isso pra mim. Um abraço. Alô pessoal, um abraço. Thank you.